pra mim, cês tava onde? Cês foram lá pra ajudar quem? Me diga então com quem tu andas, e logo te direi quem és. Mas eu sei quem tava lá pra me ajudar. Quando eu caí, não segurei na sua mão. E hoje eu sei em quem eu posso acreditar, e são aqueles que hoje chamo de irmão. Mas eu sei quem tava lá pra me ajudar. Quando eu caí, não segurei na sua mão. E hoje eu sei em quem eu posso acreditar, e são aqueles que hoje chamo de irmão. Uma de filho da puta que eu ajudei quando mais precisou. Quando eu procurei, cadê? Deu linha na pipa, vazou. Não que eu esteja esperando o retorno das coisas que eu faço. É que a confiança é mancada, andam lado a lado. Uma porta aberta pro vacilo. Lealdade é coisa rara, conquistou, cê guarda. É papo de visão, bandido. Papo de visão. Papo de visão. Não. Fechei na rua e na cadeia. Uma coisa feia, ingratidão merece todas. No pente do 5-6, corrente tá mais pesado, pingente é a fé. Se eu tô firmão, é o criador que me sustenta, né? Alicerçado em meus valores. Não tem perdão no julgamento depois que gira os tambores. A lágrima cai de um rosto triste. Verme sai da reta, realidade choca mais do que nos filmes. Na mesma medida é nós que tá. Precisou tá aqui, cê conspirou. Tem mais 15 no pente da Jericó. Fala pra mim, cê estava onde? Cês foram lá pra ajudar quem? Me diga então com quem tu andas, e logo te direi quem és. Mas eu sei quem tava lá pra me ajudar. Quando eu caí, não segurei na sua mão.